coisa boa. Chama o bebê. Canta comigo aí, vai. Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida, mas não dá. E aí? E toda vez que eu lembro de você, dou outro gole na bebida, sem nota, embriagado, desiludido, com sono no talo, ouvindo Tarcísio. Canta comigo, vai! Quando bate a saudade. Alô, Jaqueline! É a vida da gente! E aí? E tome cana na minha anguela. Canta comigo, vai! Vontade de ligar, mas tô bloqueado de tudo na vida dela. Só resta proteção de tela. E tome cana na minha anguela. Chama, papai! Coisa linda! É João Santos, a voz dos índios com vocês! Bob Wilson Hall, na noite da seresta! Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida. E aí, gente? Mas não dá. E toda vez que eu lembro de você, dou outro gole na bebida, sem notar. Embriagado, desiludido, com um sono no talo, ouvindo a voz do City. Quando bate a saudade e a foto dela, minha proteção, e tô ligando na minha vela. Vontade de ligar, mas tô bloqueado de tudo na vida dela. Só resta proteção de tela, e tô ligando na minha vela. E aí, canta comigo, vai! Quando bate a saudade e a foto dela, a minha proteção de tela, e tome cana na minha guela. Vontade de ligar, mas tô bloqueado de tudo na vida dela. Só resta proteção de tela, e tome cana na minha guela. Chama, papai! Coisa linda! Joel Santos! A voz dos índios com vocês! Coisa boa, gente!